Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar a respeito da pestana, como montar a pestana no violão de uma maneira mais fácil. Já escrevi o texto aí explicando, mas agora vou também dar minha opinião e falar aqui a respeito de como montar a pestana de uma forma mais fácil, porque o iniciante, o problema maior é quando ele chega realmente na pestana. Então, a tendência das pessoas montar a pestana é começar a montar a pestana lá na primeira casa do violão. E na primeira casa do violão, as cordas são muito pesadas, devido estar encostado aqui, mais curto, né? São mais curto que o espaço, está perto da cabeça do violão aqui. Então, o violão, né, nós temos três regiões: a região grave, a região média e a região aguda. O mais interessante para montar a pestana, pessoal, é o seguinte: é usar a região média, que as cordas são mais leves nesse meio do braço do violão aqui. Facilita mais para montar a pestana. Tá certo? Outro detalhe é que as pessoas acham que para montar uma pestana tem que apertar muito as cordas. Não é, não tem que apertar as cordas. Para montar uma pestana é apenas jeito, tá certo, pessoal? É só jeito. Vamos aqui ter uma ideia. Eu vou usar aqui com o dedo 1 da mão esquerda, lógico, a gente monta as pestanas, né? Na quinta casa do violão, e vou apenas encostar o meu dedo, dividindo a quinta casa, e não vou apertar, não. Só vou tocar sem apertar. O som vai sair abafado. Vocês vão perceber aí, tá? Então vai ser isso aqui, ó. Tá observando? As cordas estão né, abafada. Aí o que acontece agora? Eu vou pressionando levemente. Vou pressionando. Estamos aqui, vamos pressionando. Pressionando um pouquinho mais. Já começou a sair, já começou, pronto. Não preciso apertar mais do que isso. Esse é o suficiente para montar a pestana. Outra coisa que temos que entender é que o único dedo que pertence à pestana é o dedo 1. O dedo 2, dedo 3, dedo 4 é só complemento. Tirando o dedo 1, a pestana acaba, não é mesmo? Então, agora, montando a pestana completa, né, com todos os dedos aqui, a mesma coisa. Eu vou encostar os dedos sem apertar e vou tocando. Vou pressionando, vou pressionando, pressionando. Já começou a sair, ó. Pressionando, pronto. Não preciso apertar mais do que isso. O polegar da mão esquerda, ele deve ficar dividir o meio do braço do violão na direção do dedo 2, tá? Para ter um equilíbrio aí. Então, esse é o detalhe. Outro detalhe também interessante para montar a pestana no braço do violão é ir apertando de duas em duas cordas. Eu tenho as duas primeiras cordas, de baixo para cima aqui, no caso, e não vou apertar. Aí eu vou apertando devagar as duas primeiras cordas, né? Vou apertando, vou apertando. Pronto, não precisa apertar mais do que isso. Agora eu vou pegar as quatro primeiras cordas, né? Vou pressionando, pressionando, pressionando, pressionando. Pronto. Aí fica repetindo esse exercício. Agora tudo bem, as seis cordas. Eu estou fazendo esse exercício só com o dedo 1, tá? Vamos lá, pressionando, devagar, pressionando, pressionando. Pronto, não precisa mais do que isso, tá? Esse é um exercício que, com o tempo, praticando todo dia um pouquinho, com o tempo domina a pestana, né? E tocar violão sem fazer pestana é complicado. Às vezes as pessoas fogem da pestana, mas tem alguns momentos que não tem como fugir da pestana, né? Então a gente vai ter que fazer a pestana, ou meia pestana, uma pestana inteira. Então, o segredo, pessoal, para montar pestana, na verdade não tem segredo. É não apertar demasiadamente as cordas. Posicionar corretamente a mão, né, esquerda, e apertando aos poucos, né? Aqui, ó. Apertando aos poucos e pronto. Saiu. Não precisou apertar mais do que isso. E mesmo que a mão também tenha um peso do braço, né? Se você usar o peso do braço para apertar as cordas, é só posicionar os dedos e soltar o braço, olha. As cordas apertam sozinhas, né? Sem precisar fazer força, né? Sozinho, não, a gente aperta as cordas, no caso, né? Pessoal, hoje eu tô gripado, então eu tô rouco, mas eu preciso gravar esse material para vocês. Entendeu, pessoal? É uma coisa assim que às vezes a gente fica triste porque o aluno começa a estudar, vai muito bem, quando chega na pestana começa a reclamar: nossa, não consigo fazer pestana, o meu dedo dói, a minha mão dói. Mas não tem jeito, tem que fazer a pestana, né? Em algum momento ela vai sujar. A gente tenta na sala de aula minimizar, mudar, aí a gente muda a tonalidade da música, né, para poder fugir um pouco da pestana, mas tem momento que não dá, né? Tem que fazer essa pestana. É mesmo, né? Porque não tem como facilitar a vida inteira. Então, o mais interessante é, como eu disse antes, né? Tocar a pestana, montar a pestana na quinta casa do violão. E depois correr o braço, né? Aí pode ir voltando, né? Até chegar à primeira casa, mas a pestana já está pronta. Posso ir para o agudo, né? Mas a pestana já está pronta. Tá fazendo a pestana, né? Tá estudando a pestana. Começou a dar dor na mão, para. Esse é o momento de parar. Para, vai fazer outro exercício ou mesmo deixa o violão. Deixa passar umas 2, 3 horas ou na parte da tarde, deixa passar um tempo. Depois volta, treina de novo. Começou a doer a mão, para. Nunca faça exercícios. Aqui no violão, sentindo dor, né? Pode ser na mão direita, no braço direito, esquerdo, não pode, essa dor não pode existir, tá? No iniciozinho acontece, né? Um pouquinho de dor na mão, mas com o tempo a tendência é desaparecer. Se tocar de maneira correta, se fazer a pestana de maneira correta, né? Então eu estou passando esse material aqui, que é para você não desistir nunca do seu sonho de tocar violão, tá? O sonho ele tem que ser realizado e não é uma pestana que vai te atrapalhar no meio do caminho, né? Então tá bom, pessoal. Essa aula de hoje foi para dar essa dica, né? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica de hoje. Compartilhe aí o nosso blog com seus amigos nas redes sociais. E logo teremos outras dicas e muito mais matéria aí para vocês, ok? Sucesso a todos vocês aí.